Ora viva, amiguinhos! Bem-vindos à Universidade de Verão das Nalgas do Mandarim. Com o intuito de vos fornecer um bocadinho mais de cultura cinéfila, as Nalgas decidiram organizar um pequeno simpósio que se irá alargar durante todo o verão para que possam renovar o vosso gosto pela cinecultura. En las nalgas de Mandarín. Quando foi o nosso grande evento dos Oscars, em que reunimos uma grande plateia à nossa volta a ouvir em direto, nós falámos uma coisa. No Facebook. Opa, maravilha, recorde do mundo. Recorde mundial. Nós falámos em tom de piada que o Hellraiser deveria ganhar o Oscar, não é? De 87. O primeiro, não é? E a partir daí todos os anos, não é? Porque era sempre mais bem recebido do que qualquer que fosse o filme que ganhasse. Pá, isto meio a brincar, meio a sério, porque o filme realmente, para mim, é um dos grandes filmes de terror de todos os tempos. E agora, que vai fazer 30 anos, no dia 11 de setembro, faz 30 aninhos que estreou... É verdade, vai haver eventos e tudo, não é? Vai haver evento para celebrar o aniversário deste. Vai haver, sim. Batatas fritas e tudo. Agora que vai... Eu só vos queria falar, aqui, 2 ou 3 minutinhos acerca deste filme, na alta improbabilidade de haver alguém desse lado que nunca tenha ouvido falar do Hellraiser. O Hellraiser é um filme que conta a história de um casal que comprou uma casa nova e quando chegam lá encontram um morto-vivo, uma pessoa que já devia estar morta no sótão, e esse morto-vivo precisa de sangue e de sacrifícios para voltar à vida. E depois descobre-se que esse morto-vivo, que é um senhor que foi amante da senhora que o descobre, está a tentar fugir do inferno, a tentar, com uma batotazita, conseguir fugir do inferno e voltar a viver. Ora, esta batotazita vai então invocar aquilo que é uma das mais poderosas mitologias do cinema de terror, que são os Cenobitas, que são encabeçados por um senhor chamado Pinhead, todos vestidos de cabedal, assim, uma cena muito sadomaso. E então começa aqui um franchise que já se vai alargar para aí quem? 8 filmes, não é? 9, não sei. Olha, nem sei quantos é que são. Pronto, mas eu considero. Já viste todos? Espera aí que eu tenho aqui aberto a Wikipedia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ver o reboot agora. Está amanhã. Pois, não sei. Eu considero os dois primeiros sendo os principais. Depois, a partir daí, pá, e este filme foi realizado por um senhor chamado Clive Barker, que é um escritor famoso, já na altura era um escritor famoso, que não estando contente com as adaptações que lhe faziam dos livros, decidiu ele próprio pegar, meter as mãos na massa e realizar o filme. Pá, de facto, o gajo realizou um dos melhores filmes de todos os tempos. É o filme, é inglês. Não é um filme americano, é um filme em inglês. E nota-se que não tem aquela vertente de teenager, não é, da altura, em que havia aqueles filmes americanos que serviam para embolsar o Dia dos Namorados e os Halloweens e as festas dos putos. É um filme um bocado mais duro, um bocado mais violento. É um filme super violento, é um filme muito é gore. É correntes a rasgar carne. Nota-se que é baseado numa obra mais séria, que é a parte em que a pessoa que é fustigada pelo demónio não é um puto estúpido que se engana a fazer qualquer coisa como nos filmes americanos. Ou seja, o mecanismo de invocação daquela gente é uma caixa, um puzzle super complexo, que só após estar completo é que vai invocar com que estes demónios, estes cenobitas, deixam todos do inferno. Pá, isto vai garantir com que estes cenobitas consigam arranjar pessoas que sejam inteligentes e que sejam adequadas ao target. Ao target deles. Pá, é um filme que, penso eu não vi no cinema, também ninguém via filmes de terror nos anos 80 no cinema, mas é daqueles filmes que estão no clube de vídeo, quando um gajo ia e não havia nada de jeito, pá, trazia-se o Hellraiser, nunca se perdia nada. Pá, outra coisa que eu acho que eu queria destacar em relação a este filme é o ator principal, que é um senhor, é o Doug Bradley, que é um senhor que na altura fez este filme e depois ficou conhecido também a fazer filmes do Clive Barker, que fazia sempre assim um monstro com uma voz grave, que para mim ele é que é a alma a alma do filme, sendo que isto é um filme que rouba almas, não é? Ele acaba por ser a alma do filme. E depois, mais tarde, o Clive Barker haveria de fazer também filmes que eu gosto muito, não é? Como, por exemplo, a trilogia Candyman, que foi baseada, penso que, nos livros dele. Foi. Não foi ele que realizou, acho eu. Mas é baseado nos livros. É. E também o Nightbreed, que também é um filme que eu gosto. Esse nunca vi. Principalmente agora, a última versão. Esse filme, houve um tempo que foi manhoso, mas agora saiu uma versão recentemente que vale a pena, porque é a versão definitiva do realizador. E também há outro filme que é o Lord of Illusions, também do Clive Barker, é que eu também gosto muito. E depois é diferente, é outro tipo, é uma espécie de daquele filme do naquela onda dos ilusionistas, sabes? Sim, do mágicos também. Sim, mas com um twistzinho. Também é um filme baseado num livro dele, também é bom. Ah, pronto, e é isto que eu tinha para vos sugerir. Tem que sacar isto. Desta vez. Então. Comprar. Uma curiosidadezita do Hellraiser que encontrei agora aqui enquanto vocês falavam. O Hellraiser foi gravado o tempo todo. Foi produzido com o título... Agora deixa-me encontrar aqui a página, encontrei isso. Sadomasoquistas para lá da sepultura. Sadomasoquistas from beyond the grave. É para que não, só que não depois iria... de terminada a produção... É que mudaram para Hellraiser o nome do filme. Mas eu também não me parece que seja um mau título, digo-te já, porque realmente aquilo tem evoca um imaginário muito sadomaso, mas tanto nas roupas como na própria matança. Mas o novo é de quem? O novo vai sair este ano? Vai sair este ano. Estou fora completamente. Eu tenho ideia que até tem o Clive Barker, não é? Acho que não. Não, eu tenho ideia que ele está envolvido. Hellraiser. Só viste dois, Pedro? 2017. Qual? Judgment. Só viste um e o dois? Não, eu vi um, o dois, pai, o seis, vi uns sete. Ok. Então viste quase todos. Opa, pois. É, mas para o fim aquilo é um bocado fábrica de sabão. Enrola um sabão, vem um sabão. Com o Clive Barker. Não? Pois, vamos ver que isso vai ser uma banhada. Deve ser daqueles que sai para vídeo. Há aqui um de 2011, que é o Revelations. Está bem pontuado, está com 2.8. Este já nem sequer tem. Já nem sequer tem aquele pinhead original. Não, tem um pinhead super falso, com os olhos todos pretos. Tipo aquela cena. Mas quando. Estas franchises dos anos 80, com estes vilões míticos, a partir do momento em que os gajos fazem um filme no espaço, pois. Acabou. E aqui neste caso é o 4. O 4 passado é no espaço. Espacial. Mas há sempre uma cena. Tem que haver sempre um no espaço, não é? Hipótese. Havia, quando os gajos não sabiam o que era para fazer, era no espaço. Era já o Sexta-feira 13, havia um no espaço. Pois havia.